O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu gostaria de cumprimentar vocês, meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Trilogia por quê? Porque ela unifica os campos da teologia, da filosofia e da ciência. E analítica, né? Porque ela é uma análise. Dr. Kepp usa o método científico analítico para estudar as causas das doenças psíquicas, orgânicas e sociais e os seus tratamentos. Então, se você quiser saber mais como ser atendido em psicoterapia individual e de grupo, como participar das nossas palestras, ler os nossos livros, assistir nossos programas de televisão, então acessem o nosso site www.trilogiaanalítica.org ou telefonem para 3032-3616 30-32-36-16, código 11 de São Paulo. Nós também temos as escolas Millennium, que ensinam idiomas através do método psicolinguístico-terapêutico de Norberto Kepp. Então, vocês vão, ao mesmo tempo que aprender uma nova língua, vocês poderão ali adquirir muito equilíbrio, harmonia e saúde mesmo, através do estudo e da reflexão dos textos trilógicos. Olá, Dr. Kepp. Eu hoje gostaria de conversar com o nosso grupo que está aqui, porque eu escrevi esse livro, O Universo dos Espíritos, porque no campo da psicopatologia, quer dizer, no campo da ciência, a ciência, essa ciência, né, da psicopatologia, passou por três fases. A primeira fase, que é, posso dizer assim, é medieval, quando via que toda manifestação esquisita do ser humano, por exemplo, quando ele tinha uma raiva incontida, quando ele tinha uma atitude muito fora do normal, então costumavam dizer que ele estava endemoniado. Então essa ideia perdurou até quase o final do século XIX, quando então a ciência, né, começou a estudar esses casos de um modo assim científico. Então, aquela ideia que havia antigamente de que tudo era movido por espíritos, tanto assim que punham, né, queimavam pessoas que eram tidas como feiticeiras, né, as bruxas, as famosas bruxas da Idade Média, ou então as pessoas que eram tidas assim, os homens, como perigosos porque eram encapetados, então eles tiravam as propriedades, expulsavam da sociedade. Então essa foi a primeira fase. E depois veio, como sempre acontece, uma reação contrária. Então entrou a ciência, a famosa ciência positivista, né, que quer provar tudo através dos sentidos. Como a própria medicina em geral, a partir assim do século, principalmente século XVIII, não aceita mais nenhum fenômeno que não seja um fenômeno sensorial. Então, no campo assim psicológico, se a pessoa tem qualquer atitude estranha, por exemplo, ela prevê coisas que irão acontecer, ou então ela lê, né, a mente das outras pessoas, tendo uma telepatia muito grande, ou então ela vê vultos, né? Ela, pessoa que percebe a presença de seres que já faleceram, ou mesmo de seres assim, espirituais, anjos ou demônios. Então, toda essa atitude agora, que antes na Idade Média colocavam como em primeiro lugar e exclusiva, Então a ciência moderna passou a negar. Então, achando que um fenômeno que não pode provar, então é um fenômeno, vamos dizer, que não existiria. Então, toda essa questão, né, de influência na sociedade através da mente de seres que já pereceram, a parte espiritual, 90% dela foi excluída, a ponto de duvidarem até mesmo a existência de espíritos. E agora nós queremos dizer que inauguramos uma terceira fase. Essa terceira fase, que aliás fui eu que comecei em Viena, né, com experimentos lá, com pessoas que comungavam comigo a mesma ideia, a provar de que não só a gente teria que rejeitar a ideia antiga que só existiriam demônios, mas teríamos também que rejeitar a ideia moderna de que espíritos não existiriam, que os fenômenos, agora a nossa ideia é essa, né? É que são mistos. Existe o aspecto sensorial, que é muito pequeno, mas existe também o aspecto espiritual. Então nós tomamos as descobertas, né? A orientação do Allan Kardec, porque ele quis provar que nós estaríamos com influência espiritual também. E nesse sentido ele trouxe um grande benefício para a humanidade. Então essa ideia de que não existiriam mais seres espirituais ficou mais assim restrito para o campo, vamos dizer, religioso, né? Campo místico. Mas o que eu estou fazendo atualmente é mostrar que a própria ciência moderna é errada, porque ela só vê o que pode provar pelos sentidos. Então a maior parte do que existe, que é toda essa conduta de perceber a presença de seres que já não existem mais no mundo, ou então prever o futuro, fenômenos assim que chamam de parapsicológicos, né? Fenômenos que eles chamam de extrasensoriais. A nossa ideia, e comprovação mesmo, é que não apenas existem os fenômenos sensoriais, como os espirituais, e que os espirituais existem em maior número. Então eu gostaria aqui de conversar com os psicanalistas que estão aqui, o que que eles acham, por exemplo, desse primeiro capítulo que eu falei que os seres espirituais influem diretamente na mente do ser humano e principalmente os seres demoníacos. O que que vocês acham? Tem muita coisa para se achar aqui, Dr. Kep. E, por exemplo, no campo de psicopatologia feminina, a gente nota que os demônios têm, assim, uma grande entrada. Porque a mulher, primeiro, ela é muito pessimista, ela é muito negativista, ela tem todos esses pensamentos, assim, de medo, de preocupações, e a maioria esmagadora dos medos e das preocupações são de origem demoníaca, se não a totalidade, né? Existe talvez o medo real, o temor de perigos reais que se tem que tomar cuidado, mas aí é uma outra coisa. Mas ansiedade, crise de pânico, inclusive ideias de suicídio que surgem na cabeça das pessoas, todas elas têm um fundamento espiritual. Agora, uma coisa que é típico na mulher, típico, demoníaco, e que ela muito raramente percebe, que nem é ela que está pensando isso, e que são seres ali interessados em estragar a vida dela, são os pensamentos que ela tem de ciúmes com relação ao namorado ou marido, ou mesmo ideias assim, pensamentos de estar sendo injustiçada, coisas que vão levar ela a brigar com o marido ou com os filhos. E isso é 99% do dia a dia da mulher. Então, mas não é só no caso da mulher, né, Cláudia? O que a Cláudia falou traz a seguinte observação, né? Que nós vivemos agora não uma época diferente daquela em que o antigo judaísmo e o cristianismo, o Cristo mesmo viveu, porque a função dele na Terra era um constante contato com seres espirituais e até um processo de expulsão, né, de espíritos malfazejos que estavam adoecendo as pessoas. Então, em Viena, houve uma discussão dizendo que agora seria uma outra era. Não é, não. O que acontecia naquele tempo, no tempo dos judeus, né, antes de Cristo, acontece exatamente agora. E agora, com a ciência que nós criamos, nós descobrimos, então está sendo mais fácil notar que nós todos estamos sob influência, não só dos nossos problemas pessoais, mas também desses espíritos que conduzem nossa vida ou para o bem ou para o mal. Então, eu gostaria de falar com o Dr. Ademar, que atende por dia uma quantidade muito grande de clientes, né, no pronto-socorro, se ele nota esse fator nos clientes dele. Então, doutor Kepp, é muito comum a gente notar que cada doença que surge, né, o paciente que vem lá ou acidentado, ou com uma pressão alta, ou com uma crise depressiva, se a gente começa realmente a averiguar mais, fazer uma anamnese mais profunda, sempre vai chegar um ponto em que a pessoa vai mostrar esse contato com esses seres espirituais, né? Porque normalmente a gente só acha que eles vêm só acompanhado de uma psicose, esquizofrenia, de uma paranoia, de uma depressão ou de uma epilepsia. Mas mesmo nas doenças orgânicas existe esse contato. Por exemplo, assim, eu tive um caso de uma paciente que ela chegou com uma pressão muito alta lá, eu comecei a averiguar, quando eu fui ver assim, mais profundamente, ela estava com uma fúria tremenda assim, do marido dela. E esse é um dos aspectos que mostra essa ligação com esses espíritos malignos, é que é uma fúria muito incontida, né? Que pode levar não só a pressão alta, mas a doenças mais graves, né? A pessoa tem muitos acidentes contínuos e também normalmente são pessoas de uma arrogância extrema. Agora, qualquer um desses sinais aí demonstra uma psicopatologia grave atrás, que só pode ter uma ligação com esses seres. Se a pessoa não perceber isso, ela automaticamente toma medicamentos ou mesmo faz terapias que não lidam com esse aspecto e não consegue sair da doença. Então, esse fato que o senhor citou é interessante, porque uma pressão alta, né, hipertensão, pode ser causada, e até o aparelho, né, para tirar a questão da pressão arterial, indicar uma alta pressão por causa do nervosismo que a pessoa tem naquela hora. Agora, nem sempre, né, uma pressão alta indica doença. Às vezes o indivíduo mostra no aparelho essa pressão, mas ele é uma pessoa totalmente sã. Quer dizer, nós temos que ver isso, que a maior parte até dos medicamentos fazem efeito assim, vamos dizer, sugestivo. Se a pessoa toma um medicamento achando que vai melhorar, ele melhora. Ou então se ele toma um medicamento que seja um medicamento assim não apropriado, né, para que tenha predicados, que tenha uma qualidade para aquela doença, ele pode melhorar por sugestão também. E o que a Selma vê a respeito da vida espiritual? Então, eu estava aqui pensando, né, no caso das crianças com quem eu converso durante a semana, e muita gente assim se fica espantado, né, se criança já tem problemas, patologia, né? Então a gente nota que não só já tem a patologia, como é muito visível nelas essas inspirações demoníacas, né? Essa ligação com o mundo espiritual, por causa da patologia justamente, né? E coisas do tipo, assim, que provocam acidentes nelas mesmas, assim como o caso de uma criança que teve uma ideia de abrir um grampo e encaixar direitinho na tomada, tomando um tremendo choque, né? Ou então de machucar os outros, por exemplo, com brincadeiras assim de dar caldo na piscina, afundar, brincar de afogar, que a gente vê claramente que tem um fator espiritual ligado, né? E que a criança não se dá conta na maior parte das vezes. Eu tô achando interessante a senhora trazer esse assunto, porque isso mostra que o ser humano tem isso como um germe na genética, esse prazer com o mal. O Dr. Kepp costuma falar aquela frase, né, que o reino do Lúcifer é o reino do prazer e o reino de Deus é o reino da felicidade. Então, prazer e felicidade não parece que são incompatíveis, porque o prazer que o ser humano sente é um prazer em fazer o que está errado, dar o contra, judiar, estragar, agredir, empacar, corromper. Então, tudo que o ser humano, tudo que vocês, tudo que nós gostamos de fazer, assim, naturalmente, assim, não naturalmente, espontaneamente, melhor dizendo, a gente vai ver, tem alguma corrupção lá. Dormir demais, ou então esse prazerzinho de judiar do outro que a criança tem desde pequenininha, e quando cresce tem armas para fazer isso, refinadíssimas, para judiar do próximo. E como judia? Isso é uma coisa totalmente inspirada pelos demônios. Se nós vivemos numa civilização, vamos dizer, cristã, judaico-cristã, então nós temos que admitir também que todos os ensinamentos contidos nessa orientação, né, judaica-cristã, são acertadas. Então, se, vamos dizer, falam de um tal pecado original, né, nós achamos que o pecado original é a questão da inveja, e que a inveja contaminou toda a humanidade. Então, quando se trata de um cliente, se ele não percebe a questão da inveja fundamental, da inveja básica que ele tem, ele não tem recuperação. Por quê? Porque isso está até no DNA, está até nas células da pessoa. Então, a pessoa vive, o americano fala upside down, né? Ao contrário, de ponta cabeça. Então, se não perceber que a humanidade, que toda a sociedade foi construída de ponta cabeça, o ser humano submetido ao poder econômico, o ser humano sem poder escolher, por exemplo, um tipo de existência, de trabalho para ajudar o próximo, ele ter que sempre trabalhar para o egoísmo dele, o egoísmo da firma que ele trabalha, isso é uma coisa totalmente, vamos dizer, demoníaca. Vamos ver agora o Léo, que morou em Londres. Dizem, né, Léo, que a Inglaterra, pelo contato muito grande que teve com a Índia, que aprendeu muito a lidar com essas questões espirituais. Quando o senhor morava lá, o senhor via muitos fantasmas? Olha, vi alguns fenômenos, sim, na casa onde a gente morava. Barulhos que não tinha no vizinho, e a gente sabia que era uma coisa espiritual. Agora, essa abordagem que o senhor faz a respeito desse relacionamento do ser humano com os espíritos, eu acho interessante porque é muito diferente, no sentido de que, geralmente, as pessoas pensam que uma pessoa possessa é só aquela que tem, que se estrebucha, que cai no chão, e o senhor está trazendo essa noção dessa possessão constante e com todas as pessoas, diretamente na mente, nesse capítulo, né, que o senhor mostra isso, e os exemplos que o pessoal mostrou agora mostram, por exemplo, que o ser humano, ele tem uma atitude que é parecida com a do demônio. Então, não é que ele seja uma vítima, assim, sem a vontade dele. Ele pensa mais ou menos como o demônio, nesse prazer pelo mal, quando ele corrompe a verdade. Todas essas ideias e atitudes que o ser humano tem são iguais às do demônio. Então, ele faz uma amizade, como se fosse um pacto, né? Como se tem amigos, que a gente se relaciona com quem é igual. Então, o ser humano tem essa amizade com o demônio porque ele tem essas atitudes demoníacas. Então, é uma abordagem muito diferente e é assim, prática, né, científica, que a pessoa tem que ver a patologia dela para ela conseguir sofrer menos essa influência espiritual. Eu tenho um cliente que me falou o seguinte: bom, eu sou doente, então a humanidade ou é neurótica ou é psicótica. Ele falou: eu sou doente, mas eu acho que o que me castiga mais não é a minha doença, a minha inveja, tanto assim, mas é a estrutura social que é invejosa, que a pessoa é submetida a poderes aí que nem sempre são os melhores, né? Principalmente os países ditatoriais, quando tem um presidente lá, quando tem uma pessoa que controla o povo com mão de ferro. De maneiras que o que acontece é isso, é que o ser humano, ele automaticamente ele é levado para o mal pela sociedade. Agora, se ele não perceber, então, a existência do mal, não só nele, mas também, vamos dizer, na sociedade, ele não tem condições de se defender. Porque a própria doença, né? Se os senhores lembrarem disso, irão ver que os apóstolos falaram para Cristo, né? Por que tal pessoa estava doente? Ela pecou ou foram os pais, né? Os ascendentes? E aí Cristo repreendeu os apóstolos. Então, essa questão da relação entre uma doença e a vida espiritual é uma relação muito constante na religiosidade ocidental. Isso vai ser muito difícil de ser aceito pelos religiosos, pelos funcionários religiosos, pelos religiosos, porque normalmente eles não têm essa ideia, né? Pessoas que seguem carreira religiosa, pensar que quando eles adoecem é até uma forma, né, de negação à energia divina, à vida, ao bem, e um pacto inconsciente com essas forças do mal. Eu acho que esse conceito é muito difícil deles aceitarem, mas seria de altamente benéfico, né? E a raiz, a tradição, justamente é teológica dessas informações. Assim como o senhor fala que a psicose é aquilo que a gente poderia caracterizar assim. O psicótico é o que sofre e faz sofrer, né? O senhor sempre fala isso, que em Viena diziam isso ao senhor. E então, se o psicótico é o que sofre e faz sofrer, a pessoa tem prazer em fazer isso. Ela tem prazer em ser doente. Eu estava atendendo hoje uma senhora e ela vive numa comunidade religiosa. Diz que no domingo passado elas tiveram uma festa grande lá, todo mundo participou do bairro, e tinha uma das religiosas que na sexta-feira já ficou de cama e exigia os cuidados e atenções, e que toda a festa que tem lá na comunidade delas acontece isso, que essa pessoa adoece, exigindo cuidados especiais. Então, quando eu levantei a hipótese da inveja, né, que está por trás disso, que a pessoa fica desesperada de ver a alegria dos outros e não quer essa alegria, e tem prazer em estragar a alegria dos outros, então isso é realmente algo que causa muito espanto. Mas eu estou vendo aqui que nós estamos super na hora de acabar. Telefone nosso é 3032-3616, 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Somos da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, e o nosso site é www.trilogiaanalítica.org. Não se esqueçam do livro Universo dos Espíritos, que já está à disposição nesses telefones, recém-chegado da nossa gráfica, e já está sendo um best-seller. E também os nossos encontros, né? Nossos encontros de ufologia trilógica, que vão ser realizados agora no fim de abril, 21, 22, 23, no sul de Minas, e um importantíssimo encontro sobre medicina psicossomática. Esse vocês não podem perder, vai ser aqui mesmo na Cita, tem as informações no 3032-3616, no comecinho de maio, 3 e 4 de maio. Até a semana que vem.